Ayúdate, mujer, a aceptar lo mal que estoy. Hacerme un momento mejor para no hundir. Te voy a la vida, no tenemos que ser de menos, sabiendo que cuando es para ser otro feliz. Te voy a la vida, no tenemos que mudar para el otro aceitar. Já desprezar. Muitas vezes na vida nós temos que aceitar que a vida não é como a gente quer, senão não conseguimos viver.